Renato Rocha, falando de amor. Liga não, deixei um bilhete pra quem quiser ler. Que eu viajei pra um outro país distante. Já despistei parentes, vizinhos e amores passados. E mesmo assim, já temos um plano se alguém descobrir. Pede um resgate bem alto, que é pro nosso casamento. Nunca deixa ninguém saber que o nosso cativeiro é grande. No quilômetro 70 tem luz negra, você de toalha, espelho no teto. O nosso cativeiro é grande. No quilômetro 70 tô torcendo pra não acabar esse nosso sequestro. Deixei um bilhete pra quem quiser ler. Que eu viajei pra outro país distante. Já despistei parentes, vizinhos e amores passados. Mas mesmo assim, já temos um plano se alguém descobrir. Pede um resgate bem alto, é pro nosso casamento. Nunca deixa ninguém saber que o nosso cativeiro é grande. No quilômetro 70 tem luz negra, você de toalha, espelho no teto. Que o nosso cativeiro é grande. No quilômetro 70 esse nosso sequestro. O nosso cativeiro é grande. No quilômetro 70 tem luz negra, você de toalha, espelho no teto. E o nosso cativeiro é grande. No quilômetro 70 tô torcendo pra não acabar esse nosso sequestro. Tô sendo pra não acabar esse nosso sequestro.